Eu estava a vagar, precisava me encontrar, mas por onde começar? Qual direção seguir? Me tomou pela mão, mostrou minha direção. Voltei aos primeiros passos e comecei a viver. Livrou-me de todo mal. Hoje não ando igual. Cristo é o meu farol, transformando as trevas em luz. Livrou-me de todo mal. Hoje não ando igual. Cristo é o meu farol, transformando as trevas em luz. É só por ti que hoje eu tô aqui, pra poder te amar, te adorar, servi. Quando sofri, pros teus braços eu corri, me ajoelhei, me entreguei, orei e te ouvi. Foi nesse dia que pro mundo eu morri, conheci o teu plano de salvação e renasci. Antes um fraco acostumado a cair, mas por sua misericórdia hoje me reergui. E o Senhor ali no Getsemani acreditou muito mais em mim do que eu mesmo já criei. Eli, Eli, lama sabachthani, carregando as broncas dos meus pecados sobre si. Demorou pra eu me ligar, mas descobri que o Senhor batia a porta, mas eu que tinha que abrir. No teu amor descansei e percebi o quanto teve que chorar pra que eu pudesse sorrir. Por um tempo eu tentei até fugir, fingir, tentei me enganar, mas eu não consegui. Daí concluí que eu que tinha que agir. Senti a partir dali que sou um nada, senti. Desculpa aí, sei que não mereci. Toda vez que dou mancada, sei que volto a te ferir. Não vou mentir, sei o quanto te ofendi, mas meus erros reconheci e deles me arrependi. Livrou-me de todo mal. Hoje não, Cristo é o meu farol, transformando as trevas em luz. Livrou-me de todo mal. Hoje não, Cristo é o meu farol, transformando as trevas em luz. Livrou-me de todo mal. Hoje não igual. Cristo é o meu farol, transformando as trevas em luz. Livrou-me de todo mal. Hoje não igual. Cristo é o meu farol, transformando as trevas em luz. Livrou-me e vai livrar você, só se arrepender. Vai livrar você, só se arrepender. Vai livrar você, só se arrepender. Vai livrar você, só se arrepender. Vai livrar você, só se arrepender. Vai livrar você, só se arrepender.